vida. Em nome do Portal da Rocha. Só vai bebendo, vamos, velho. Tive que quebrar o protocolo, bicho. O seu olhar não mente, ele diz tudo. Sei que você me quer, mas você diz que não. Mente pro seu coração. A sua voz tremida e tão confusa. Inventa uma desculpa. Pode mais no fundo você quer. Me diz o que fazer pra conquistar você. Sou igual aquele cara que te magoou, que te machucou. Me deixa te mostrar como é bom amar e te provar que o amor não é um filme de terror. Sei sempre assim. Oi, machuca mais. O tempo passa e a vida continua. Não podemos desistir. Temos que acreditar que o amanhã será melhor. O que fazer pra conquistar você? Sou igual aquele cara que te magoou, que te machucou. Me deixa te mostrar como é bom amar e te provar que amor não é um filme de terror. Eu sei, vai. É quase sempre assim. Dói, machuca mais. Com o tempo passa e a vida continua. Não podemos desistir. Se erra, a gente é e quebra a cara. Se entrega sem pensar. É quase sempre assim. Oi, machuca mais. Com o tempo passa a vida continua. Não podemos desistir. Temos que acreditar que o amanhã será melhor. Ser feliz. Solidária dos namorados, Itamar mexendo com você. Pra toda a minha Bahia, toda a minha nação, Sergipano, alô, meu Brasil. Estúdio é